Bom, já estou desenhando as primeiras historinhas do X-Tudo com Banana. E o layout da página também está quase pronto. Por agora vai aí uma historinha do Charlie Brown, que é um dos meus favoritos. Fui, até mais!